jogos ou amigos. Usa Xuxa sempre, todo dia. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Melhor que um biscoito, até me deixa louco. Quero esta Xuxa só pra mim. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Adoro a minha Xuxa. É só minha até ao fim. Melhor que um biscoito, até me deixa louco. Quero esta Xuxa só pra mim. Quando eu crescer, eu vou conhecer o grande e forte, mas de Xuxa na boca é só o que consigo imaginar. Xuxa, Xuxa, Xuxa, adoro a minha Xuxa. É só minha até ao fim. Melhor que um biscoito, até me deixa louco. Quero esta Xuxa só pra mim. Xuxa, Xuxa, Xuxa, adoro a minha Xuxa. Melhor que um biscoito, até me deixa louco. Quero esta Xuxa só pra mim. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Melhor que um biscoito.